na porta de um bar. Abre o porta-mala e põe pra tocar essa canção de saudade. Saudade. Bote o volume no canto e deixa tocar. Quem sabe assim ela vai escutar do outro lado da cidade. Garçom, derruba aí três caixas de cerveja, e hoje eu só saio desta mesa depois que clarear. E se a polícia chegar pedindo silêncio, deixa que com ela eu me entendo. Agora eu já sei o que falar. Se a polícia não fechar esse porta-mala, por favor. Se a polícia entenda, é só uma canção de amor. Se a polícia não fechar esse porta-mala, por favor. Se a polícia entenda, é só uma canção de amor. Só saio desta mesa depois que clarear. E se a polícia chegar pedindo silêncio, deixa que com ela eu me entendo. Agora eu já sei o que falar. Se a polícia não fechar esse porta-mala, por favor. Se a polícia entenda, é só uma canção de amor. Se a polícia não fechar esse porta-mala, por favor. Se a polícia entenda, é só uma canção de amor. Se a polícia não fechar esse porta-mala, por favor. Se a polícia entenda, uma canção de amor. Se a polícia não fechar esse porta-mala, por favor. Se a polícia entenda, foi a mulher que viajou.